sumawa ni ka. Au fa sumawa, au fa sumawa, au fa sumawa ni ka. Só do meu lado, por aquela praia dourada, sentir o amor que vem no vento, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós. Só pra nós, só pra nós. Só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós. Deixa-te pro escuro e vem aqui. Quero-te curtir, por favor. Não faço mal, não faço mal, não faço mal a ninguém. Não faço mal, não faço mal, não faço mal a ninguém. Quero-te só do meu lado, correr pela praia dourada, sentir o amor que vem no vento. Só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós, só pra nós.